Eu disse um A por nosso amor. Eu disse um B, grandiosa e bela. Eu disse um A por nosso amor. Eu disse um B, grandiosa e bela. Eu disse um C, corpo querido. Depois um D, da dor da terra. Eu disse um C, corpo querido. Depois um D, da dor da terra. Esperança aberta, festa ferida, guerra dos homens, hora ruída. Eu disse um quê, querença antiga. Eu disse um re, rosa ferida. Disse um quê, querença antiga, um re. Eu disse um re, rosa ferida. Num S eu só salve rainha. Depois num T, treva daninha. Num S eu sou, salve rainha. Depois num T, treva daninha. Última espera, vida vazia. Choro sangrado, zelando o mundo.